Capítulo 11. Deus em nós é mais poderoso do que qualquer coisa que nós tenhamos de enfrentar. Deus em nós é mais poderoso que qualquer pensamento negativo e de sofrimento que possamos ter, é mais poderoso do que qualquer sensação negativa ou sentimento de sofrimento ou de mal-estar. Deus, em nós, é mais poderoso do que qualquer acontecimento de sofrimento e infelicidade que nos aconteça. Ainda que tudo à nossa volta se destrua ou se desmorona, ou ainda que o nosso corpo adoeça ou até morra, Deus, em nós, continua a ser mais poderoso que tudo isso, do que qualquer coisa que possa vir a acontecer, Deus, em nós, continua a ser mais poderoso. Ele é o Todo-Poderoso e existe no nosso interior e não em qualquer templo ou igreja, ou em qualquer montanha ou lago. Ele existe no nosso interior, não mais longe que qualquer pensamento nosso, não mais longe que qualquer órgão do nosso corpus, não mais longe que qualquer sentimento que exista dentro de nós. Ele é a nossa verdadeira realidade. Ele somos nós e nós somos ele.